dela seguimos para o Algarve, onde no início da década de 90, um par de irmãos e um par de primas vivem os primeiros momentos de liberdade na adolescência, mas se calhar não estavam preparados para isso. A história chama-se O Pai Vai Saber Disto. Estamos no início da década de 90, no Algarve, durante as férias de verão. Os meus irmãos, o Luís e o Filipe, e as nossas primas, Elsa e Inês, partilham durante uma semana uma pequena vivenda geminada, propriedade da minha família, em altura, gozando uma liberdade e autonomia nunca antes experimentada. Abandonada à sua sorte, o Quarteto Fantástico, durante o dia, frequenta a praia e de noite diverte-se nas discotecas do Barlavento Algarvio. O Luís, que é o mais velho do grupo e o único que passou dos 18 anos, tem a desejada carta de condução. Os outros, menores de idade, são penduras nesta ponte não aérea de animação e novas descobertas. Ora, o meu irmão mais novo, o Filipe, cuja imagem de marca é a ponderação e a aversão a confusões, exerce, noite após noite, um controle apertadíssimo dos consumos etílicos do motorista e uma ação preventiva a possíveis tentativas de engate às primas atraentes e indefesas. Uma noite, o decrépito Auto Bianchi Y10, de cor antracite, nosso pobre carro de aprendizagem e sobrevivente de uma viagem Lisboa-Barreiro em terceira, circulava à velocidade moderada na mítica Nacional 125, num regresso a casa depois de uma daquelas noites memoráveis. Tudo corria tranquilamente. O Luís, agarrado ao volante, esforçava-se por manter os olhos abertos, combatendo o sono e tentando disfarçar as cervejas bebidas à socapa, longe do olhar e censura do irmão mais novo. Os outros dormitam. E é então que tudo acontece. Um outro carro, vindo do nada, ou se calhar do inferno, ultrapassa em repentina velocidade o carro do Quarteto Fantástico. Ora, meus amigos, ninguém, mas mesmo ninguém, ultrapassa o Quarteto Fantástico, pelo menos sem avisar ou pedir licença. Por isso o Y10 não se fica e nova ultrapassagem acontece. Estamos na frente da corrida. Em primeiro lugar, número 1. Mas os maus respondem com uma nova ultrapassagem. Subitamente, o Luís perde o controle do bólide e faz um peão perfeito na estrada. Susto total, mas a ausência de danos físicos. Até a nossa casa, o silêncio é sepulcral. Ninguém respira. Belisquem para ver se estou vivo. Minutos depois, o Filipe entra derrompante na cozinha e apanha uma mão cheia de cereais diretamente de dentro da caixa, que come de uma só vez, recuperando num ápice os níveis de açúcar. Sem perder tempo, atira de rajada para a pequena audiência ainda espantada e petrificada. O pai vai saber disto. O pai vai saber disto. E sem mais uma palavra, o mais novo vestiu o pijama, lavou os dentes e deitou-se embrulhado no saco de cama. Não se voltou ao assunto até ao final da semana de férias. Mas a verdade verdadeinha é que o pai nunca soube disto. E talvez tenha sido melhor assim. João Miguel Batista, Lisboa. Gonçalo, esta história no fundo também revela uma família aqui com alguns assuntos por resolver. Agora, o pai, não é? O pai destes rapazes já sabe disto, se ouvir a história de vida, e já não há muito, não é? Como não soube na altura, já não há muito que ele possa fazer.